Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 254. Nesta semana fazemos uma reposição, recuperamos uma conversa que foi transmitida originalmente no dia 1 de julho de 2010. As razões essas, António, explica porquê. A explicação é relativamente fácil e quase imediata para estas questões dos livros. Estão aí as correntes escritas de 2012, na próxima semana, 2 a 8 precisamente, tem o seu início na Póvoa de Varzim, e então decidimos repor para mostrar um pouco o que é o trabalho dos bastidores, um pouco do que foi a história deste grande acontecimento literário que ocorre todos os anos no norte de Portugal, fora dos grandes centros, Lisboa e Porto, e é com um dos principais responsáveis, o homem dos bastidores, aquele que ao fim e ao resto ainda faz e formula os convites, feito de amizades, de cumplicidades, de gostos, tanto deste festival literário, deste encontro literário enorme da Póvoa de Varzim, como de um outro que virá mais tarde em Matosinhos, e estamos a falar da literatura em viagem. Portanto, o nosso convidado, Francisco Guedes, é dele que iremos ter a conversa esta noite. Irá mostrar um pouco do que foi a vontade, aquilo que animou a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e o seu principal responsável, o Presidente da Câmara e o Vereador da Cultura, que realmente irá aqui escalpelizar e mostrar aquilo que foi a vontade dos primeiros passos, aquilo que levou ao impacto que tem neste momento as correntes escrita como um acontecimento de facto único para a comunidade dos países hispânicos ou ibéricos, aqueles que falam o português e o espanhol. Francisco Guedes também é autor, tem aí mais uma reedição do seu clássico da gastronomia portuguesa. De qualquer das formas, é a propósito de correntes de escrita, de literatura, que a conversa desta noite irá ter o seu grande tema e o seu grande mote. Boa noite e melhores leituras. Francisco Guedes nasceu em 1949 em Matosinhos. Entrou como revisor para as edições ASA nos anos 80. Foi nessa escola que aprendeu tudo o que sabe sobre produção das palavras escritas dos outros. Com o andar dos tempos, tornou-se organizador de encontros de escritores, entre os quais Correntes de Escritas e Leve Literatura em Viagem. A tradução aparece de início como hobby, preenchendo hoje grande parte do seu tempo, sendo mesmo responsável pelo aparecimento de Lázaro Carvalho e Javier Reberta em Portugal. Escreveu livros de gastronomia para o jornal Público e para as publicações Dom Quixote. Francisco Guedes, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Como chegou a esta coisa da literatura? Nós chegamos aos livros sempre por motivos e razões um tanto ou quanto dispares e às vezes até aleatórias e até inconsequentes. Esta chegada aos livros, como foi, quando foi, basicamente o porquê desta ligação quase umbilical ao objeto que é a produção, o escritor e o contacto com, que no fundo é essencial para a existência do livro e até do próprio autor em abstrato, que é o leitor. Boa noite. A minha paixão, se posso assim dizer, pelos livros começou com o meu pai, que era ator numa época difícil, nos anos 53, e que todas as noites me lia. E não eram só histórias infantis. Começou por lia Júlio Verne, dizia Prévert, Aragon, dava-nos a música francesa da altura, Monique de Montrélie, Anne Sylvestre. Mais tarde, Brel, Ferré, e fui sempre crescendo. O meu pai tinha uma grande biblioteca, cerca de 10 mil volumes, de maneira que fui sempre crescendo no meio dos livros. Depois interrompeu-se, e estive anos e anos praticamente sem ler, a não ser os manuais escolares de secundário. Até que fui para um colégio interno, portei-me mal no Dom Manuel II e fui mais ou menos expulso. No quarto ano tive como professores. Situar isto é no norte, o Francisco é natural de Eu sou de Matosinhos Matosinhos, e, portanto. pois moderno em Lisboa. Portanto, eu afastei-me da família com 14, 15 anos e depois tive alguns professores que me marcaram. Um deles foi o Carlos Oliveira. No mesmo ano tive José Gomes Ferreira também e o Urbano Tavares Rodrigues, porque normalmente eles davam um período e depois a PIDE não os deixava continuar a dar aulas. E todos eles me foram interessando pelos livros, pela poesia, e aí então comecei a ler outro tipo de coisas. Aprendi a ver cinema, aprendi a ir ao teatro, de maneira que isso, a minha formação é feita nessa altura, mais ou menos, com essa gente, com essas pessoas que se iam conhecendo. Depois houve o Interregno, houve a Tropa, que foi um período longo, foram quase 4 anos entre Portugal e Angola, Açores pelo meio. Mas quando cheguei da Tropa, ao 25 de Abril, uhum. E todas as expectativas, todas as utopias. Só que houve um momento em que tive que trabalhar. Trabalhei numa fábrica de bilhares, que era de um tio meu, uhum. Que acabei por sair, e um dia entrei para a ASA como revisor. Uhum. Isso aproximou muito mais do livro escolar, a construção do livro, como é que se faz, o problema dos originais, o problema dos dossiers de imagens que nunca estão prontos. E isso apaixonou-me, essa técnica que está encoberta, que as pessoas não veem, que as pessoas não sabem, esse contacto com os autores, bons ou maus, não importa, mas são pessoas que se arriscam a ter um livro. Estas coisas, assim, e agora o Francisco tocou num tema, normalmente acabam por ser assim um bocadinho distantes, um bocado difusas, há uma indefinição do que é isso do trabalho de revisor. É aquele papel, ou por outra, é a ação que um sujeito, numa dada casa editorial, neste sentido, na ASA, uma marca quase incontornável também na moderna edição portuguesa, que é aquele papel quase como, penso eu, o filtro, o homem do rigor, antes de avançar para o que quer que seja, é esse o papel do revisor literário. Porque muitas vezes, a abrir um manual, há o tradutor, que é o homem que coloca, já lá iremos depois mais adiante, é o homem ou a mulher que coloca o texto na língua materna do leitor, de um escritor, de um ensaísta estrangeiro, mas o revisor depois nós vemos que aparece também, a seguir, em terceiro lugar, o papel de revisão de texto. Este revisor ainda é o filtro mais apurado que existe entre a obra literária e ensaística e o leitor, porque muitas vezes nós lemos numa recensão crítica, o trabalho de tradução é péssimo. Existia este cuidado de apresentar o trabalho final com aquela qualidade supina, eventualmente dizer, que depois o próprio leitor usufrui como um prazer o livro que lhe é colocado em mãos? Quer dizer, a função do revisor, sobretudo, é o que eu chamo o apanhador de grelhas. Uhum. O que acontece é que muitas vezes, quer em traduções, quer em originais, por vezes quem escreve, que tenta ser também o seu próprio revisor, é péssimo que isso aconteça. Uhum. Porque não tem noção, muitas vezes, do erro, das vírgulas. Por exemplo, se tiver que rever um livro de um autor angolano, por exemplo, se for o Londino Vieira, as vírgulas estão lá porque é uma questão de respiração. Uhum. Pela colocação das vírgulas, sabe se é do sul, se é do norte, se é do leste. Uhum. Quer dizer, e tudo isso, uma pessoa tem que conhecer também o autor para rever. Uhum. Isso foi o que eu aprendi com alguns autores, porque o revisor faz as suas anotações e manda para o autor. Ele concorda ou não, ele não pode é mudar o texto. Uhum. Agora, há alguns originais que são maus, uma pessoa tenta-os melhorar, mas isso estamos cheios. O problema para mim não era esse. Para mim era dar sequência a uma coisa que o autor tinha criado. Ele é que é o criador, não sou eu. Eu serei, nem sequer sou o fantasma, o negro que escreve para ele. Não é por aí. Há sempre um negro, também se criou essa imagem, essa figura. Há autores, sobretudo no policial, há autores que escrevem os livros, nunca assinam com o nome deles, e são outros que assinam. Mas pronto, mas isso é uma função, são pagos para isso. Mas agora, a revisão, neste momento em Portugal, e basta abrir os jornais, agora é tudo copy desk e não sei o que mais, só que está errado, porque os erros são tantos. Basta ver as fitas de televisão que passam durante os telejornais. Claro. São muitos. Deixou de haver esse tipo de... Volta a haver revisores nas editoras. Volta a haver. Ainda bem. Foi uma coisa que nos anos 80, final dos anos 80, acabou. Uhum. E depois a necessidade é de voltar a ter alguém que não esteja a escrever o texto integralmente, mas que o esteja a ler com outros olhos. Uhum. Parece-me que esta é a função do revisor. O mais técnico, o mecânico, perceber a construção, o edifício quase. O... Por exemplo, rever pessoas como o Lobo Antunes deve ser difícil. Tem que ser uma só pessoa que lhe conheça bem a obra, que lhe conheça os tics, os ritmos de escrita, porque senão não chega lá. É complicado. Mas, voltando outra vez ao ponto em que estávamos a conversar, essa questão de trabalhar na ASA, ficou ali estagnado nesse papel do livro escolar, do manual escolar, ou há um avanço para outro patamar que o faz contactar com o livro, aquele livro? Eu fui um dia fui convidado, não sei se por ser altileiro, fui convidado para coordenar um negócio com a União de Escritores Angolanos, que era só de setembro a dezembro fazer, imprimir e editar 72 livros, para além daquilo que a ASA tinha. Nesse ano a ASA pôs cá fora 274 livros. Portanto, era quase um livro por dia. Eu era o elo de ligação entre a gráfica, que também era da ASA, e a editora. A maior parte dos escritores não era sequer conhecida nem dos revisores portugueses. Estou a falar em 89, se não estou em erro, 89, 90, e passaram-se coisas curiosíssimas. Na primeira semana nós pusemos todos os livros de poesia que eram 20 na gráfica, para imprimir. Portanto, ficámos só com 52. Mas havia alguns originais que estavam escritos à mão. Por exemplo, havia um que creio que era do João Maimona, que estava no Uambo, na frente de batalha. Fazer a revisão disto não era simples, muito mais de uma pessoa que não se conhecia, não se... Portanto, a correção foi feita por mim na ASA e pelo Andino Vieira em Luanda. E todos esses pequenos truques foram utilizados. Agora, depois, a partir daí, começamos a fazer os projetos especiais. Eu fiz, em 92, coordenei o livro do Cassiano Branco sobre o Éden, ou aliás sobre o Éden com o Henrique Caiato. Fizemos 30 ou 40 livros especiais na época que eu estive na ASA. Isso obrigava-me, por um lado, a estar praticamente em Lisboa, já aí era o centro de tudo. Da máquina editorial, que sempre foi, apesar do Porto ter algumas marcas com, vamos lá... Sim, a Porto Editora, por exemplo, que é, julgo eu, a grande máquina neste momento de fazer livros. Creio que continuará a ser. Não só pelo seu treino, pelas equipas que têm treinadas no livro escolar, mas agora meteu-se também na ficção. Pois é, é isso. Quem tem a prática do livro escolar, fazer um livro de ficção é muito mais simples. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Até que ponto é que, como espectador e como ator, ou pelo menos que se move nesse palco do mundo da edição, até que ponto é que este tipo de movimentações, foi a Leia que comprou, entre outros títulos, a Asa, mas agora, mais recentemente, por exemplo, citou, e bem, a Porto Editora, até que ponto é que este tipo de, vamos lá, de conglomerados editoriais não poderão ser fatal, quase em abstrato, e aqui poderá eventualmente existir algum cinismo, alguma desconfiança da minha parte naquilo que vou dizer, mas até que ponto, por exemplo, esta jogada agora da Porto Editora de perceber, ao meter-se com toda a artilharia no mundo editorial, até que ponto é que não será aquela imagem, um bocadinho peco por exagero, porque a Porto Editora tem rotinas que lhe permitem aguentar este impacto, mas até que ponto é que não será, por exemplo, a sardinha a tentar engolir o tubarão, por exemplo? Olha, eu acho que o tubarão aqui está disfarçado de sardinha, que a Porto Editora aqui é o tubarão, porque tem em todos os campos, desde o original até o livro sair, até às redes de venda, sim, tem tudo muito bem montado e oleado. Eu creio que o meter-se na literatura sem ser escolar é uma tentativa de engrandecer ainda mais o nome e o seu pecúlio, porque também, claro, acaba por se vender. Nós sabemos o que é que se vende em 4 dias nas correntes escritas de livros. Eu sei quanto é que se vende no leve, sei muito bem quantos exemplares se vendem. Agora, faz parte, eu acho que este novo tratado de Tordesilhas não vai dar a lado nenhum, porque as editoras pequenas também têm uma função, desde que não cometam os erros que têm cometido, claro, que é, sobretudo, vender para as grandes superfícies. Hoje já pode-se vender online, desde que o autor seja bom e que as coisas sejam bem feitas e bem programadas, é possível fazer isso. É possível anunciar um livro, eu não vendo nas grandes superfícies. Uhum. Não está à venda nas grandes superfícies. Pode-se fazer isto. Pode-se fazer isto. Outra forma de entrar no mercado. Sei de alguém que fez isto em França e, na realidade, teve sucesso. E funcionou muito bem. Nós temos que ir contra a lógica, porque, por exemplo, um continente paga normalmente com uma distância de 2-3 meses. Isto afunda uma editora. Funda uma editora que acaba por não ter... Uma editora, estamos a falar de editoras de média dimensão. Sim, ou pequena dimensão até. Pequena dimensão, por vezes isso revela-se fatal para o funcionamento. Fatal, como porque isto agora pagando o quê? Ainda continuando no mundo editorial, eu estou lembrado, se não estou muito enganado, o Francisco esteve por trás de um projeto que foi uma antologia da Âmbar. Sim. E o que é que acontece? E pegando nesse caso muito concreto, que foi, a Âmbar desistiu agora da literatura. E tinha uma boa coleção, bons nomes, um critério, existia ali qualidade. O que fez, essa sua antologia organizada por si, há uma preocupação muito nítida de colocar ali uma série de autores, uns mais tarimbados, outros mais novos, mais recentes, outros mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas aliou ali escritores portugueses com escritores brasileiros e angolanos, ou pelo menos do espaço lusófono. E o que é que fez, por exemplo, que a Âmbar tenha abdicado também de entrar neste coliseu, neste tipo de arena de combate editorial, sabendo nós que houve ali qualquer coisa que falhou, tinha um bom editor, tinha um bom diretor de coleção, e não funcionou. Bom, Em minha opinião, o que falhou foi isto. A Amber não tinha treino de venda de livros. Uhum. Embora tenha os postos de venda que quiser, porque vende desde as capas às sementas ao papel de embrulho. E tinha um nome? Tinha uma marca? Tinha um nome? Só que os vendedores, se calhar, nunca tinham lido um livro. Uhum. E o problema começa aqui. Ah. E quem é afastado, aliás, eles não tiveram só um diretor editorial bom, tiveram três, pelo menos. Sim, sim. E foram todos encostados à parede porque era impossível trabalhar. Aliás, eu costumo dizer sempre, quer dizer, era um nicho que a Ambra podia ir fazer com tudo que já tinha montado. Uhum. Enquanto vendas, era preciso que os vendedores fossem cultos e não são. Uhum. E percebe-se isso, usando esse exemplo, e não é colar esse tipo de postura que teve a Ambra à Porto Editora, porque percebe-se que é uma máquina completamente diferente. Mas, por exemplo, agora, a concretizar-se o um negócio com o grupo Bertelsmann, ou dos circuleitores, e a Bertrand, até que ponto é que este tipo de jogada, absorvendo, por exemplo, as livrarias, que era uma coisa que a Porto Editora não tinha, isto é relevante para o, vamos lá, para o livro? Percebe-se aqui que há um rigor, há um critério, há uma escolha, sabemos os editores que trabalham na Porto Editora, no caso Manela Alberto Valente, por exemplo, é sinal e sintoma, e existirão lá outros a trabalhar, mas percebe que isto há garantias da sensibilidade para o livro? Eu creio que fiquei muito espantado quando o Manela Alberto Valente me disse que ia para a Porto Editora. Uhum. Porque não me tinha sequer apercebido que a Porto Editora se ia ligar à literatura de ficção. Uhum. Mas sei qual é a capacidade de Manuel Alberto Valente de criar coisas. Uhum. Sei que a Porto Editora tem equipas altamente treinadas. Uhum. E realmente não falham. Não sei se será interessante para a Porto Editora as 54 lojas da Bertrand, por alguma coisa se foram fechando, não é? Pois, é isso. E não sei se há interesse. Agora que vão fazer seguramente um bom trabalho, vão. Uhum. Porque têm autores, têm pessoas que conhecem, tem uma máquina montada e tem a vontade do próprio patrão. Porque uma das coisas que às vezes faz reparo, por exemplo, ou outro grande grupo editorial português, é que os editores normalmente são indivíduos muito influenciados por aquilo que usou o copy-paste ou a leitura de alguns magazines que trazem umas pequenas sinopses, que o outro grande grupo editorial, por exemplo, é enferma de um pouco rigor editorial, ou por outra, um gosto literário não é direcionar, não é educar, nem criar uma ideologia à volta do livro, mas há ali qualquer coisa que anda quase sempre em zigue-zague. Não se percebe muito bem, apesar de ter lá excelentes editores, o Carlos Val Ferreira... Carlos Veiga Ferreira. Exatamente, Carlos Veiga Ferreira, que está na Teorema, que é um editor. Mas esse é um outsider. Exatamente, mas, por exemplo, outsider. Mas o que leva, como por exemplo o Zafrino Coelho, que ligado à Caminho, que ficou, mas percebe-se que há ali qualquer coisa que ainda é indefinido. Será que vamos, apesar deles terem metido agora a Maria da Rosário Pedreira, só para os originais portugueses, para a descoberta de novos talentos. Mas é essa tentativa, percebe que os outros estão ajustando a isto e o que se vê... Na sua perspectiva, o livro em Portugal, apesar de se editar uma coisa impressionante. Edita-se muita coisa que, por exemplo, eu não compro, nem compraria de qualquer maneira, mas aquilo que eu acho, e esses zigue-zagues percebem-se, edita-se porque estamos, muitas vezes edita-se o best-seller, nós somos uns voyeurs e o nosso país ainda é jovem e novo, ainda não tem 40 anos. Tem quase, mas não tem. E aprender a ler é difícil. Não é? Porque é isso. O Francisco, no início da nossa conversa, disse que em casa há livros, em casa leram-lhe histórias. No processo educacional teve professores, educadores que o cimentaram, lhe deram o adubo Em turmas de 17 alunos, não é? Aliás, eu fico espantado quando certas pessoas, ainda ontem escrevi sobre isso, certas pessoas vêm falar de ensino e de cultura e se vão fechar 900 escolas do ensino básico. Isto com dois argumentos fantásticos. Um, que as turmas são pequenas. dois que têm nessas turmas uma percentagem grande de negativas. Uhum. Pois têm, porque são muito mais seguidos pelos professores, os professores tornam-se mais exigentes. Claro que têm. Uhum. Agora, o argumento é falacioso. Isto é uma questão económica e querem fechar. Há dinheiro para pagar aos professores. É que me admira que seja uma escritora, e para arrasar também ministra, que diga isto. E que depois veja alguns deputados da Assembleia da República, que eu não sei se leram algum livro de ficção, algum de poesia. Poesia. Duvido. Venham defender estes argumentos. Quer dizer, o que é que querem? Querem outra vez desertificar o interior, que já tem pouco, que está velho, que é lindíssimo, mas que não sabem aproveitar porque não é Lisboa. O interior não fica no Rocio. E o Francisco então entende que muito disto, por exemplo, essa questão litoral interior, a paixão pelo livro, que não às vezes nem é fundamental para a sobrevivência do livro, ou do gosto, ou do espírito crítico, que no limite depois isso vai provocar. Até que ponto é que, por exemplo, esse processo educacional é fundamental para a existência do livro, para o manuseio, para ver no livro qualquer coisa que torna o mundo mais claro e possibilita ao leitor uma capacidade mais afirmativa e mais exigente perante a causa pública, por exemplo? Olha, para já há um ponto. Os livros, e não todos, dão sempre uma bagagem cultural. E é muito difícil uma pessoa culta ser dominada por um centralismo. É difícil. Claro que há só uma arma, é o voto. Uhum. E por isso me espanta as maiorias absolutas quando nós estamos no fundo do buraco. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla d'amor, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, senza baciare, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte non curiosare, riesce sempre a farla sentirella. Non ti fidare di stelle galeotte, parla d'amore, ogni stella c'è sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Como é que se destrinça no meio disto tudo, dessas coisas de poesia, a saber, a caramelo, o poeta ou o romancista, aquele que faz verdadeiramente, aquele que tem o papel do artesão, aquele que tem a paixão, a minúcia, aquele que tem a tradição, até independentemente, sem conotação negativa, aquele que percebe uma herança cultural, literária, no caso, daquele que é o fogo, o fato, o escritor que vende. Porquê é que isto acontece? Francisco, como um agente que está num ponto-chave, tem a capacidade de perceber o acontecimento nesta dimensão? Tenho, se calhar... Foi pelo livro de ter-se transformado numa indústria, tem que vender como a batata ou como o hambúrguer? Mas o livro tem que vender e tanto vendem os maus como os bons. O problema é que os bons obrigam a pensar e é isso que as pessoas não querem muitas vezes. E o grande problema é que, em algumas editoras, quem manda é o diretor de marketing. Pois é isso. E o grande problema é perguntar se ele já leu alguma coisa. Ou o diretor financeiro. O diretor financeiro, não interessa. Ah. Mas porque é que em vez de para escolher livros, porque é que não manda embora o diretor financeiro? Uhum. Porque é que não manda embora o diretor de marketing? Ah. Qualquer um escritor sabe que um livro que é bom ou que é mau. Não é? Agora, eu acho que a função do... Nós temos uma crítica curta e pequena. Uhum. Temos uma revista a ler, e agora os meus livros, de formas diferentes, mas estão nesse mercado. Temos um jornal que sai quinzenalmente, Artes e Ideias, ainda restos do antigo 1º de Janeiro, que era um jornal culto, por exemplo, de Manuel Pinto Azevedo. Uma marca incontornável. Primeiro de Janeiro era um jornal de cultura, onde se escreveram belíssimas páginas sobre a realidade portuguesa da época. E temos pouco mais. E pouco, acabou o suplemento do semanal dos grandes jornais, tornou-se uma coisa híbrida. O Expresso traz duas páginas cada vez mais pequenas. Mais curto, exatamente. O Notícias começou por fazer ao sábado, tinha umas pequenas recensões de livros, e agora ou há ordens para acabar com aquilo, ou então a escolha está a ser mal feita. Mal feito, não. Porque não é possível, em tudo isto que eu estou a dizer, quer dizer, só se fala dos mesmos autores. Uhum. Isto cheira-me, parece-me, que é assim, vamos promover este. Uhum. Quem vai lá fora ou a representar Portugal, é sempre a mesma equipa de hóquei em patins. Pois. Ninguém sabe nada dos jovens escritores, tirando Walter Gomain e José Luís Peixoto, que entraram porque ganharam prémios. Porque, caso contrário, provavelmente a leitura que se poderá fazer iria ser mais difícil a entrada no mundo do livro destes claro autores. Claro que era. Por exemplo, a Filomena Morana Beja, que tem ganho prémios uns atrás dos outros, mas não é pelos prémios, é porque sim, ela escreve por aquilo que ela... Pela qualidade do texto. É muito pouco falada. Uhum, uhum. Não é? E tardiamente, ainda por cima, e mesmo e tarde. Tardiamente... Ela começou a escrever em 68, mas... Pois, pronto, tardiamente, agora, no para o grande público, e mesmo assim, há sempre qualquer coisa que faz entravar a projeção Quer dizer, mas que raio de ideia esta coisa do Instituto de Camões estar ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros? Quer dizer, o semiótico, com a idade, deve estar espantado. Ah. Eu percebo as questões burocráticas, mas será que há sensibilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros para saber qual é a dimensão da língua? Eu vejo, aliás, vi um antigo ministro trocar o nome ao Algarve porque era para chamar inglês. Essas lá estão. Ah, essas lá estavam. Desde que perceberam que aquilo era calmo. Agora já não é tanto. Mas, quer dizer, qual é essa necessidade? Nós não conseguimos exportar a nossa língua. Nós somos dos países mais antigos da Europa, que temos, aliás, fizemos a união das três ou das quatro margens do Rio. Uhum. Temos português em África, temos no Brasil. Bom, nos outros títulos já não temos. Para falar disso é melhor o Joaquim Magalhães de Castro, que ele é que tem essa realidade do Oriente. Pois é. Mas o que é um facto é que nós não fazemos nada por ela. A Aliança Francesa nunca saiu de Luanda. O British Council também não. Quer dizer, nós saímos de todo lado. Estivemos 500 anos em África e não percebemos nada. Não lhe conhecemos a história. Eu li recentemente, por causa da literatura em viagem, o livro de Roberto Evans, que faz a travessia da África e não fala de uma planta, não fala de uma árvore, não... fala do régulo com quem ia tratar do marfim. Uhum. Agora, a fauna e a flora não existe. Pois. Isso é o desconhecimento total e absoluto. Do espaço onde está espaço, situado. Quer dizer... E é essa ideia que, quando embarca na aventura de estar na retaguarda das correntes de escrita em primeiro momento, e agora, mais recentemente, as correntes têm 11 anos e o leve 5, é esse o objetivo que pretende, ao mostrar, porque o Francisco há um bocado falou, que é uma das marcas também fundamentais, por exemplo, nestes dois acontecimentos literários do Norte de Portugal, que é levar o escritor à escola, falar com os alunos, sabendo também que os alunos estão preparados e o entusiasmo que eles mostram em relação aos autores. As correntes de escrita, primeiro que cimentasse a projeção e a ideia do que era este acontecimento, num espaço balnear muito mediático no verão, mas em época baixa, havia qualquer coisa que custou. Lembra-me, quando aquilo começou, os primeiros dois, as duas primeiras edições passaram quase completamente um bocado ao lado da comunicação social, e depois ao Prado Coelho, que não sei se no Público, se no Jornal de Letras, o falecido Eduardo Prado Coelho. Sim, mas isso já chama foi a atenção, mais, já foi mais terceiro, recente. Ou no quarto. Ou o grande problema é que... Quando o Francisco chega lá, qual é, no fundo, porque estamos a falar de uma autarquia que terá a sensibilidade e a apetência que tem para estas questões da cultura e da literatura, mas chamam-no com um objetivo muito próprio e muito concreto, que é construir um edifício que mostre, para além do sítio, mas que mostre fundamentalmente também a literatura. Bom, eu cheguei lá, quer dizer, em 97 eu fui assistir a uma coisa em Riom chamada Semana Negra, que não era uma semana, eram quase três, mas... que eu fiquei espantado. Como é que era possível construir uma coisa daquelas? À volta do policial ou da literatura? À volta do policial e não só, porque depois o policial era um tema central. É evidente que se discute policial, mas havia cerca de 300 escritores convidados. E aquilo era no meio do... como se fosse São João em Braga, não é? E tudo muito bem montado, muito bem feito. Eu estava hospedado em casa de Luís Sepúlveda. Eu disse, pá, arranja lá uma cidade pequena que tenha um porto de mar. Eu fui oferecê-lo a uma câmara, que não quis. E abandonei o projeto. Em 99, o Lopes Castro, ex-meu diretor da ASA e um dos sócios da Norprint, disse, vai falar com o vereador da Cultura da Póvoa. Disse, outra vez, passei aqui, mais lancha poveira para aqui, mais lancha... Disse, vai lá. E lá marcou, foi ele que marcou. E eu fui. E apareceu-me um senhor que eu não conhecia, o Dr. Luís Diamantino, hoje Luís, que é mais simples, disse, parece-me que você tem uma ideia para a cultura da Câmara. Eu contei-lhe aquilo que tinha visto em Riron. Ele disse, então faça-se. Está bem. Isso quando? Em fevereiro. Isto foi em outubro, esta conversa. Pronto, então em fevereiro. Temos tempo, temos um ano e pouco. Ele disse, não, em fevereiro este. Bem. E eu comecei a trabalhar ali. A telefonar ao Luís Sepúlveda, ao Manuel Rui. Foi ali que praticamente se fez o programa, não, mas eu disse, estes têm que ser convidados para abrir já portas já, para outro já lado. No imediato. E portas depois que se veio o João Ubaldo Ribeiro, quer dizer, no primeiro ano tínhamos o Luís Sepúlveda, o João Ubaldo Ribeiro, o Patraquinho, Ana Paula Tavares, porque a ideia era pegar em África, o Manuel Rui também. Simplesmente, ninguém acreditou que isto se fizesse. Então os meios dos jornais não acreditavam mesmo. Não acreditaram no segundo ano, não acreditaram no terceiro, e depois começaram a perceber que aquilo não parava. E começaram a vir. Devagar começaram pois a vir. Claro. Agora são cerca de 25, 26 jornalistas de cada vez, e cada vez mais, não é? Eu, por exemplo, no Levo o fenómeno é mais rápido, porque eu já não tenho 11 anos para esperar, senão daqui a bocado estou na reforma. Mas a ideia é manter isso. Eu, quando trouxe o Paulo de Rua ao Leve, nunca julguei, sem apresentação de livro, que fosse possível, depois dele falar, ele vender cerca de 150 livros. Nunca julguei. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. warm bites when the bee stings, when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Tem a sensação que quando este tipo de eventos, de manifestações à volta do livro e da literatura, tem a sensação que depois também é o próprio escritor que vem, começa a falar, funciona o efeito a bola de neve em que encontram-se uns com os outros e depois aquilo passa a palavra e diz, se te contatarem ou dizem ao Francisco, contate fulano. E sabem, eu por exemplo neste momento já tenho pedidos. Porque o Paul Terru, estamos aqui a falar do Paul Terru, eu lembro-me, estivemos lá o ano passado pela primeira vez, mas se eu não estou muito enganado, ele veio diretamente do Havaí para Matosinhos, não é? Olha, foi eu não o conhecia. Quer dizer, é assim uma coisa, as pessoas pensam que o Paul Terru é aquele que toma ali café. Pois, não é propriamente assim, ele chegou e veio... Durante um mês, eu que escrevo mal inglês, entendo os ingleses, não os americanos, mas escrever pior um pouco, eu durante um mês correspondi-me com o agente dele. Uhum. Até que um dia recebi um mail e disse, a partir de agora, trata diretamente com o Paul Terru. Agora é que eu vou ter que aprender inglês, pensei. E mandei-lhe, pedi-lhe desculpa pelo meu péssimo inglês e não sei o que mais. Ele disse, não tem mal, percebo muito bem. Ele, além disso, fala espanhol também, mas só inglês. E disse, então, e as datas? Eu disse assim, as datas são estas e tal. E agora, vens, não vens? Eu disse, vou. Mas eu estou em Honolulu. Pois é isso. Tenho que parar em Boston, porque depois não há ligação. Uhum. E depois vou para Matosinhos. E eu achei aquilo extraordinário. Porque assim, como é que um homem que vem de Honolulu, que nunca ouviu falar em Matosinhos? Pois, a questão é essa, é que estamos a falar de pessoas que nunca ouviram, alguns, mal o Porto, quanto mais a Póvoa de Varzim e Matosinhos, quer dizer, é qualquer coisa que, para eles, alguns confundem Braga com Praga, e este tipo de situações de equívocos, não é? E como é que se consegue sensibilizar e arregimentar esta malta, quer dizer, porque são o nome dos participantes, tanto num como no outro, é cada um, como diz o outro, melhor que o outro, não é? Quer dizer, não é muito fácil, a Póvoa mais facilmente, porque já tem... A Póvoa neste momento tem um peso e se calhar neste estilo de encontros é o único a nível da Europa, não há? Há Barcelona, que é outra coisa, há depois Paris, Londres e tal, mas é outra coisa. Não tem nada a ver com este tipo de eventos, não há esta proximidade com o público, não é bem assim. Depois há Saint-Malo, o Zeitona Voyageur, onde tudo é pago, como em Paraty, não sei. Uhum. Aqui é tudo oferecido pelas câmaras. Uhum. Perguntam-me sempre porque é que não é pago. Eu digo sempre, mas se é oferecido, porque é que tem que ser pago? Claro. A ideia não é que o público pague. Claro. Nós temos que ter direito à cultura, já que nós temos nas escolas, ao menos que as câmaras o façam. Que é um dos... Que ofereçam. Que ofereçam, que é um dos... Claro. Dos... O importante é, quer dizer, como é que se chega a um tipo como o Paul Terru? Eu não sabia. Ele chegou às 8h05 da manhã, estava a telefonar, não vejo aqui ninguém no aeroporto. Disse, está aí uma pessoa mesmo atrás de si. Portanto, estava a minha irmã. E pronto, ele veio para o hotel, perguntou-me, disse-me assim, por que raia que me convidaste? Porque eu nem sequer gosto de andar de avião. Ainda mais essa. Mas eu não sabia. E o filho perguntou ao contrário, e porquê é que vieste? Porque não sabia onde era Matosinhos, não sabia em que país é que me conheciam de tal maneira para me convidarem a ser Dona Lula. E a questão foi um desafio. E normalmente as pessoas que eu não conheço, o meu convite é sempre feito assim. A Tessa de Lu, que vive no Algarve, apanhei uma vez em casa no Algarve, ela meteu-se no comboio e veio para Matosinhos. Foi a primeira vez que foi convidada em Portugal. Está a ver? Primeiro, vivo no Algarve, normalmente. Mas uma das coisas também que, por exemplo, que se tornou notório a partir da segunda fase, ou no crescimento, por exemplo, e já acontece também no EF, é que muito da produção editorial, lançamentos de livros, já são feitos, colocados sim, no calendário das próprias editoras. Das próprias editoras. Nessas datas muito precisas. Acabo, tirando a Feira do Livro de Lisboa, o evento, por exemplo, as Correntes e também Matosinhos, muitos lançamentos têm essa percepção que já condiciona na nação, muito... Mas isso é combinado com os editores. Há 3 ou 4 editores que começam a mandar os nomes agora em julho. A preparar os livros agora para serem lançados ou nas Correntes ou no Leve. E com esses editores nós podemos contar, quer dizer, com o Carlos Veiga Ferreira, com o Manuel Valente, com o Francisco José Viegas, com o João Rodrigues, nós sabemos que livros é que eles vão ter. Pode acontecer algum percalço, que o livro não se fazer pronto, mas este ano no Leve aconteceu no Vulcão, não é? Houve 12 pessoas que não vieram, mas viram para o ano, quer dizer. Pois é, isso. Mas o problema é que isso nós já conseguimos. E isso é uma coisa que, aliás, lançar os livros é mais ou menos dizer, está aqui o autor, se eu conto a história ninguém compra, portanto está aqui o autor, falem com ele do que ele quiser falar. Claro. E rápido, porque senão não tem interesse nenhum, quer dizer, faz-se as coisas muito academicamente, temos que falar muito, temos que dizer muita coisa, e depois as pessoas levantam-se e vão-se embora. Gostei muito do discurso. Pronto. E o discurso muito hermético, não interessa definido, nada. Não interessa e nada. Isso não interessa nada. Nós temos que conquistar público, não temos que o afastar. Estamos a chegar a aproximar do final, mas há duas questões que também eu gostaria, dois pontos, que gostaria que o Francisco também desenvolvesse, que é, por um lado, já tem possibilidade de fazer um balanço, se é que isso é possível, um balanço tanto para os dois acontecimentos literários. Um mais jovem é para desenvolver, o registro ficará condicionado a esta matriz fim de semana e 3 dias o caso do Leve, o da Póvoa, aproveitando uma semana quase na totalidade, isto tem capacidade para aumentar ou é assim desenvolvendo noutro tipo de direção, exponenciando algum tipo de novo registro literário, por um lado, e por outro lado, o que o leva a esse papel? Também é uma, vamos lá, uma solicitação momentânea ou é por uma afinidade eletiva o seu papel de tradutor? Porque isto, um tradutor, normalmente, no seu caso, penso eu, há qualquer coisa que o liga ao texto a traduzir, não é? Quer dizer, não se traduz uma coisa só porque é pura empreitada, uma tarefa. Há uma ligação, percebe-se no escritor argentino que deve dizer-lhe provavelmente alguma coisa. O Lázaro Covadlo, por exemplo, eu comecei a traduzir o Lázaro Covadlo porque comprei o livro em espanhol, em Riron, conheci-o lá e trouxe os Bichos da Noite. E disse assim, vamos lá ler isto. E comecei a ler e fiquei encantado com o livro. E, por piada, e para aprender espanhol, comecei a traduzir. Quando não sabia, mandava-lhe um mail, o que é que queres dizer com isto e tal, não sei o quê. Um dia, os livros da areia quiseram a tradução. E a tradução estava praticamente feita. Depois seguiu-se os Buracos Negros, que é outro livro de contos terríveis. Terríveis. Depois seguiu-se o Membro Jardinal. Eu comecei por traduzir para aprender espanhol. Não tenho o ritmo de falar espanhol. Tenho muito vocabulário, sei muito, entendo, mas se for oralmente, o meu portunhol é correto. É um bocado de Mário Soares a falar francês. Mas hoje sei muito mais. O Membro Jardinel é uma viagem pela Patagónia, já tenho o cheiro da Patagónia, já sei tudo sobre a Patagónia. Não é preciso mais nada. Não, e depois a Leila Guerriero, que tem uma coisa sobre Las Heras, os suicídios dos jovens em Las Heras, o porquê de tudo isso. O Eduardo Belgrano Rawson também tem coisas fabulosas sobre Terra de Fogo. Tem. Portanto, isso juntou-se um meio de pessoas que eu até conheço. Javier Reverta, com este do Jesuíta na... Deus, o Diabo e a Aventura. Isso eu encontrei também em Rigon e trouxe o espanhol. E comecei a ler, achei interessantíssimo. Achei interessantíssimo, foi isso que me obrigou a ter... Eu nem conhecia o Javier Reverta. As pessoas tinham a tendência para associar ao Artur Pérez e quando percebem... E entendem, não tem absolutamente nada. Não tem nada. E é a primeira vez no mundo. Que é um livro extraordinário, fica já aqui a recomendação, editada em Portugal pela Quetzal também. Quetzal. Mas, que é um livro que nos toca lateral e não só. O Pedro Paes é só o primeiro europeu, a beber café. Quer dizer, quando nós falamos de África, não sei o quê, esquecemos que ele foi para lá em 1596 construir uma igreja. E tudo isto é fantástico. E aquela aventura é uma loucura, não é? Aquilo... Isso é do domínio do Capitão Kurtz? Sim. São imagens e viagens muito parecidas. As guerras de poder entre os vários imperadores e aquelas... Que ainda hoje existem. Existem, não é? Estão aí, não é? Mas por acaso estou a acabar outra tradução do Javier Reverte, chamada Vagabundo em África, que não sei se vai ser editado, onde traz várias histórias. Uma delas da África do Sul e a luta dos Boers, mas traz a do Congo, que durante 23 anos foi um feudo do Leopoldo II. E era necessário, talvez, para compreendermos nós, que os portugueses não escolhemos muito sobre a África, era necessário, se calhar, para percebermos um bocado a África, ler este livro do Reverto, que não sei se vai ser traduzido, está praticamente, sim, editado, não sei. Editado. Esperemos que sim, porque me parece... Aliás, a tradução do Deus, o Diabo e a Aventura foi a primeira tradução que fizeram no mundo ao livro do Reverto. E foi em Portugal. Ele também ficou preso no vulcão, não pôde ver. Esperemos que para o próximo ano venha. Que não haja vulcões que o impeçam. Mas, de qualquer maneira, para mim foi espantoso viajar por aquela Abissínia que eu nem sabia que tinha animais ferozes, que era tudo deserto, e afinal não era. Quer dizer, e depois obrigar-me, demorou muito tempo traduzir esse livro. Porque me fui apaixonando pela escrita. Estamos assim por terminada mais uma edição de Livros com Rumo. Já sabe, temos um encontro marcado para a próxima semana, neste mesmo local, aqui na Antena da Universitária 97.5. O programa está também disponível em rumo.pt. Boa noite. Thank you. Mansa,